Bom, o assunto de hoje é a norma social. E nós já vimos que interação social seria ação relacionada e exteriorizada entre pelo menos dois compostos, sentimento, ideia e vontade. A partir daí, não é difícil definir a norma social. A norma social seria simplesmente o composto sentimento, ideia e vontade comunicado na interação social. Eu vou escrever no quadro aquela fórmula geral da interação, que aí a coisa fica mais simples de entender. Cada um desses polos, SV, e essa é uma fórmula meramente simplificada, pode ser individual ou grupal. E não só grupal, como macro grupal. De tal sorte que a resultante da cadeia socio-interativa global, tomando-se um determinado ponto de referência, pode ser uma sociedade global. Então, cada um desses polos SV não é de maneira nenhuma necessariamente um polo individual do interação. Mas cada emissão SV em si mesma é uma norma. E nós já vimos que há uma comunicação normativa dos polos socio-interagentes. Isso por uma razão muito simples. Toda vez que se associa sentimento e ideia, se tem uma avaliação automática deles. Então, a mente humana, sendo uma série de emissões SIV, automaticamente é uma série de emissões avaliativas, porque cada associação sentimento e ideia é uma avaliação. Toda vez, e sempre ocorre isso na realidade, toda vez que ideia e sentimento se juntam, e na realidade social, histórica, esses elementos são dissociados, se tem automaticamente uma avaliação. Uma avaliação, ou um padrão, ou uma norma, ou um modelo, e tudo isso é a mesma coisa. Então nós temos o seguinte. Cada emissão mental SV em si mesma é um padrão, é uma avaliação, de tal sorte que há uma mensagem normativa dos polos socio-interagentes. Bom. Bom, cada padrão SV poderá ser genérico ou não, porque a ideia a que se associa o sentimento pode ser uma ideia genérica ou pode ser simplesmente uma ideia do completo. Então, o padrão SV pode ser um padrão genérico ou um padrão relativo ao completo, porque a ideia humana é vária. Ela vai desde a mais sofisticada e genérica ideia filosófica até a simples percepção, imagem do completo. Era no concreto, na terminologia que nós estamos usando, é norma. Porque nós estamos identificando norma simplesmente com padrão, com modelo, com avaliação. Então, vocês teriam o seguinte. Se interação social é ação relacionada e exteriorizada entre pelo menos dois compostos SIV, norma social seria simplesmente um composto SIV comunicado na interação social. Então, norma social não é necessariamente norma social genérica. nessa perspectiva. Pode ser ou não. Porque pode ser simplesmente uma norma social relativa ao concreto, ou uma norma social cuja ideia informante é uma ideia do concreto. Vocês já percebem, através dessas reduções teóricas, que se elas são realmente válidas, norma social e ação social são a mesma coisa. Isso é importantíssimo para uma consideração dinâmica social. Tradicionalmente, nós somos habituados a caracterizar aquilo que se chama norma social como algo de exterior à ação social. Nessa perspectiva que estamos apresentando, a norma social não é exterior à ação social, mas ela se identifica com a própria ação social. Você quer dizer que, no caso, toda ação social seria normativa? Toda ação social em si mesma é um padrão ou norma, porque toda ação social é uma comunicação SV de um polo ao outro, da interação social. E essa comunicação SV é ação social e, ao mesmo tempo, é norma social, porque basta que haja uma associação SI para se ter automaticamente um padrão ou norma. Essa perspectiva teórica é bastante sutil, é bastante abstrata, é bastante difícil de aprender de imediato, porém ela fornece, possivelmente, uma chave razoável para o entendimento da dinâmica do social. Você pode ter normas sociais mais genéricas e normas sociais menos genéricas. As normas sociais mais genéricas podem endereçar o seu comando às normas sociais menos genéricas. Porém, norma social, nessa acepção que nós estamos dando a essa expressão, norma social, não significa necessariamente norma genérica. Eu vou explicar de outro modo. E ficará coisa mais simples. A ação mental é uma ação SV, porque a nossa mente é basicamente um jogo energético desses elementos, sentimento, ideia e vontade. E cada ação mental é automaticamente uma emissão normativa, porque a associação sentimento-ideia de si própria já é um padrão. Mas se um composto SV se comunica na interação social, ele deixa de ser um padrão mental e se torna um padrão social. É, ao mesmo tempo, uma ação social e um padrão social. Porque cada ação mental, como cada ação social, implicando como emissões SV que são associação entre sentimento e ideia, automaticamente constitui padrões novos. Isso teria necessariamente. Bom, esses elementos variam em sua intensidade energética. Quando definimos a norma social em geral, não cuidamos de prevalência, porque a definição está colocada no nível mais geral da abstração. Mas é claro que os elementos de SV nos padrões sociais têm uma variação energética. Numa determinada relação, pode ter predomínio o elemento V, por exemplo, na relação de controle social. Em outra determinada relação poderá ter predomínio o elemento I, como no caso da socialização, do processo de socialização. Agora, eu gostaria que você explicasse melhor essa relação entre ação social e norma. Porque me parece que você assim, identifica a ação com a norma. Identifico. Eu gostaria que você esclarecesse melhor. Olha. Se precisasse mais desse conceito. Pois não. Com muito prazer. E esse esclarecimento mais adequado se terá, provavelmente, a partir do conceito geral de ação. Então, as relações seriam as seguintes. Ação é diferente de norma social. Porém, ação social é igual à norma social. Porque ação é diferente de norma social e ação social é igual à norma social. É porque ação, nesse contexto nosso, significa um conceito genérico, altamente abrangente. Ação, ou conduta, ou reação humana, teria a seguinte fórmula, aliás, muito conhecida. A reação é função da personalidade e da situação. Então, ação, ou reação, ou conduta humanas, seria algo de altamente genérico e abrangente. A ação humana em geral abrangeria não só o físico-químico e o biológico como suportes da personalidade, mas ainda o psicológico intra-orgânico e, finalmente, o situacional externo, extra-orgânico. Em suma, dizendo isso de maneira simples, a ação humana não é, se entendermos a ação humana como um conceito global, não é somente ação social, não é somente ação mental, mas é ainda a ação físico-química do organismo humano, a ação biológica propriamente dita desse organismo, a ação psicológica e a ação social. Então, eu não posso dizer que norma social é igual a ação, porque a ação extrapola o âmbito conceitual da norma social. A ação, em geral, compreende a atividade meramente mecânica motora do organismo, a atividade neurovegetativa do organismo, a atividade físico-química do organismo, a atividade biológica do organismo, a atividade psicológica do organismo. E nada disso é ainda o social. O social só começa quando os polos mentais se comunicam, ou pelo menos um deles apresenta uma comunicação ao outro na interação social. Entendeu agora? Ficou clara a distinção entre ação e ação social. Então, o que eu fosse agora explicitar essa representação de uma norma social? A correspondência da ação social e da norma social é muito simples pelo seguinte: que nós reduzimos o mental. Sem uma redução prévia, não se pode entender bem isso. Com a redução, se torna claro. Se nós reduzirmos o mental a, basicamente, a sentimento, ideia e vontade, a interação social só pode ser uma interação entre polos mentais, seja esses polos mentais individuais ou grupais. Mas como os polos mentais individuais ou grupais são essencialmente sentimento, ideia e vontade, então, automaticamente, a interação social é entre polos, sentimento, ideia e vontade, os quais têm forma normativa, porque cada um desses polos, associando sentimento e ideia, são automaticamente um padrão normal. Você, quando tem ideia de alguma coisa, você automaticamente sente agradabilidade ou desagradabilidade. Você sente se algo deve ou não deve ser. Se você sente que algo deve ser, você sente ou experimenta a agradabilidade. Se você sente que algo não deve ser, você experimenta e vai ganhar a verdade. Então, esse elemento afetivo, elemento S, colore de dever ser ou de normatividade o composto SV automaticamente. E você note que o homem não é nunca apenas ideia, ele é sempre ideia e sentimento e vontade. Então, no ser humano concreto, o processo avaliativo ou normativo é ininterrupto. Eu posso, por abstração, dizer o conhecimento em si mesmo apenas é. Ele não pertence ao domínio do dever ser. Mas isso é uma mera abstração. Porque o conhecimento do homem concreto está sempre ligado ao sentimento. É por isso que o próprio processo cognitivo, o processo do conhecimento, é sempre um processo avaliativo. Não pode haver uma neutralidade afetiva total do observador, nunca. A única coisa que se pode pedir ao observador científico é que ele, tanto quanto possível, não se deixe guiar por preconceitos, por pré-noções. Mas ele automaticamente fará sempre, como ser humano completo, uma avaliação do seu conhecimento e do conhecimento alheio. Ele sempre verificará, por exemplo, se a sua concepção é ou não é adequada à realidade e se as concepções alheias são ou não são adequadas à realidade. Então, automaticamente, ele fará sempre um julgamento de valor. Automaticamente, ele emitirá um padrão, emitirá uma norma positiva ou negativa, afirmando, por exemplo, que a sua concepção deve ser e que a alheia não deve ser sob determinado ponto ou o contrário. Mas sempre uma avaliação. Apenas a avaliação científica se faz, tanto quanto possível, não no sentido ideológico, mas se faz apenas numa aferição, tanto quanto possível, apenas de correspondência do formulado com a realidade fática. Então, uma teoria deve ser se corresponde à realidade dos fatos, não deve ser se não corresponde. Mas, de qualquer maneira, os cientistas estão constantemente a julgar se suas concepções ou as alheias devem ou não devem ser. Então, ciência, como algo apenas do plano do ser, somente se tem essa noção se se abstrai um afetivo dos compostos sentimento, ideia e vontade, mas, evidentemente, isso é uma mera abstração, porque, na realidade concreta, sempre com uma ligação de sentimento, ideia e vontade. Percebeu? Se não se faz... Segundo eu entender, o próprio conceito seu de norma social consistiria na reação do indivíduo de agradabilidade ou desagradabilidade diante daquilo que ele faz ou deve fazer. Esse seria, por exemplo. Esse seria o critério. Seria isso, mas não só isso. Porque o padrão normativo, ou a norma, estou dizendo que padrão normativo é uma certa redundância. A norma, o padrão ou o normativo, não existe apenas pelo elemento S, ou pelo sentimento, ou pelo afeto, mas existe na conjunção, na combinação, aliás, faticamente indissociável, de ideia com sentimento. Então, você tem um padrão, uma norma, toda vez que você tem uma associação ideia-sentimento. Ora, no homem concreto, essa associação existe todo o tempo. Todo o decorrer da vida mental e social humana é um decorrer de associações de ideia e sentimento. Ninguém pode separar no homem concreto a ideia do sentimento. Então, toda a nossa vida mental e social é uma série ininterrupta de avaliações, ou de padrões, ou de normas. E tudo isso, fundamentalmente, é o mesmo. Você não pode perceber com clareza a identificação de ação social com norma social, a não ser a partir de uma redução teórica. Porque, comumente, em sociologia, o que se afirma é que as normas sociais regulamentam a conduta humana quando essa fórmula não é teoricamente, tanto quanto possível, exata. Porque sempre são normas que regulamentam outras normas. Isto é, há normas sociais genéricas que determinam normas sociais menos genéricas, mas toda emissão mental e social humana é uma emissão sempre normativa. Aliás, isso está não através de uma redução teórica como nós apresentamos, mas de uma maneira mais genérica, menos especificada, isso está já na tradição clássica, por exemplo, em Durkheim. Durkheim define o fato social como um fato obrigatório. Ora, o que é um fato obrigatório se não uma norma, um padrão, ou um modelo, ou uma avaliação, em sentido mais largo? E notem que ele define o social, mais ou menos textualmente, do seguinte modo: maneiras de agir, fixas ou não, capazes de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ora, isso evidentemente é norma. Isso é padrão, isso é modelo. É estranho que, após essa tradição durkheimiana tão intensa e hoje em moda, os sociólogos ainda insistam, em grande parte, a olhar a norma social como alguma coisa de exterior à ação social. Quando norma social e ação social se identificam. E mais ainda, não só uma coisa exterior, como uma coisa secundária, às vezes, em relação à ação social. No caso, você admitiria, todo fato social seria intrinsecamente um ato coercitivo? Todo fato social tem alguma força coercitiva, maior ou menor, alguma pressão. E, na verdade, isso está em todos os autores considerados sociologistas. Mas isso não é um dado que possa ser considerado de sociologista, é simplesmente, a meu ver, um dado sociológico. Porque todo padrão ou norma se impõe. Não necessariamente se impõe através de uma coação física, mas sempre é uma imposição. Mesmo o padrão moral, por exemplo, que seja válido apenas para determinadas pessoas, esse padrão moral se impõe a essas pessoas na medida que elas os aceitem. Os padrões morais, uma vez aceitos, se impõem àqueles que os aceitam. Isso parece evidente. Notem que, sem uma redução teórica, eu me acordo que, em outros encontros, nós já tivemos a oportunidade de discutir um pouco essa questão. Né? Sei lá, talvez a gente pudesse, um tanto, reduzir esse problema à relação indivíduo-sociedade. Então, me parece que isso é proposto como um sistema de relação assim fechado, em que o indivíduo estaria sujeito às determinações da sociedade, às determinações normativas, coercitivas da sociedade. Me parece que, em princípio, essa seria a formulação do problema aí. Aí é que eu introduziria essa questão. Então, como é que, quer dizer, o próprio Durkheim explicaria, dentro dessa coisa, o problema, né, do comportamento harmônico, uma situação harmônica dentro da sociedade? Como a gente explicar o comportamento desviante, não só de indivíduos, mas mesmo de grupos sociais, às vezes até numericamente expressivos? Isso me parece que implica numa ruptura com o sistema normativo, o sistema de regulamentação de ação social, essa coisa toda. A observação do Fernando é uma observação importante. Sim. Realmente, se a pressão social fosse um absoluto, se a pressão social ocorresse sempre e fatalmente, isso seria nesse caráter mecanicamente determinista já algo inicialmente, pelo menos, suspeito. Então, me permitam agora, e talvez a tela seja esclarecedora, que eu exponha uma modesta perspectiva nossa sobre a diferenciação entre norma individual e norma social. Nós, até o momento, seguimos a norma social. Norma social seria o composto SIV ou composto sentimento, ideia e vontade comunicado na interação social. Mas então, o que seria a norma individual? A norma individual, a nosso ver, seria simplesmente o composto sentimento, ideia e vontade não comunicado na interação social. Mas qual seria o composto sentimento, ideia e vontade que não é comunicado atualmente na interação social e que nunca o foi? Só há um tipo de composto, aliás, bastante raro, que apresenta essa possibilidade. É o composto SV, cujo elemento I é uma real inovação, uma real criação, e não uma mera posição eclética. E vocês sabem que na posição meramente eclética não há rigorosamente criação ou originalidade. Apenas uma combinação do social prévio. A combinação pode apresentar matizes ou nuances diferentes, porém, no fundo, não há propriamente aí uma criação. Apenas um recolher e um combinar, eventualmente em novas formas, mas sempre do material social preexistente. Mas quando, ao contrário, o elemento I é uma real inovação, uma real criação, aí não existe a pressão social. Simplesmente porque o composto SIV, baseado em cujo elemento I é uma real inovação, não foi comunicado em qualquer processo sócio-interativo em um primeiro momento. No momento da não comunicação, ou supondo que não tenha sido comunicado em um primeiro momento, o processo de interação social, isso seria uma norma individual. Então, a pressão do social tem um limite negativo. Não há pressão social onde haja criação individual. Isto é, não é que não haja um condicionamento social da criação, mas é que há um ponto na criação em que esta é diferente do social anterior. Porque se não houver um ponto na atividade criativa em que esta seja diferente do social anterior, essa atividade não é realmente criativa. Então, o homem se liberta da pressão do social através da criação. Seja a criação no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da arte, ou simplesmente no campo da técnica. Qualquer invenção ou descoberta, por mais técnica que seja, por mais prática que seja, por menos que dependa de ideias gerais, na medida em que seja realmente uma invenção, uma criação, uma descoberta, são diferentes do social anterior, e nisso também há liberdade no limite da criação, da pressão do social anterior. Agora, é claro que o criador, como ser social, é condicionado, no geral de sua vida, pelo social. Agora, notem que a criação autêntica, aquilo que não é mera atividade eclética, aquilo que não é mero produto eclético, é raríssima. Isto é, somente raros indivíduos criam e esses indivíduos que criam só criam em momentos muito raros de suas vidas. Porque, no geral, esses indivíduos se comportam mais ou menos como homem comum. Então, a pressão do social não é uma ideologia, tudo indica que é um dado de ciência empírica. E essa pressão social é uma constante na nossa vida. Mas nós temos a possibilidade de escapar dessa pressão na medida em que, progressivamente, nos tornemos, como seres humanos, pessoas criativas. Ficou claro agora? A essa altura, à luz dessa redução teórica, nós poderemos avançar mais um pouco e aprofundar, de modo agora muito menos inexato, uma distinção entre o mental e o social, que é a grande dificuldade da teoria sociológica, como é também a grande dificuldade da teoria psicológica. Porque o mental e o social se intercruzam no homem completo. E como se faria essa distinção? Do seguinte modo: o mental seria composto de sentimento, ideia e vontade. E notem que, geneticamente, o social depende de maneira estreita desse movimento, sentimento, ideia e vontade, que na sua origem é um movimento mental e só se torna social como resultante de um sistema socio-interativo. Então, o mental compreenderia, em primeira linha, a produção do sentimento, ideia e vontade, o movimento, a dinâmica, sentimento, ideia e vontade. Mais ainda, o mental compreenderia, naturalmente o mental individual, compreenderia o social incorporado pelo sistema mental. De modo eventual e raro, compreenderia a criação e eventual armazenamento de normas individuais. Note, portanto, o mental compreende o intermental exteriorizado e processado mentalmente, interiorizado, mas não compreende o intermental exteriorizado em processo. A distinção é sutil. Se em um determinado momento, por exemplo, dois grupos interagem, duas sociedades interagem de algum modo através dos seus representantes, a República Federal da Alemanha, através do seu embaixador, o governo brasileiro, e pode. Se em um determinado instante de tempo essas sociedades interagem, o intermental exteriorizado, no caso, está em processo. Então, nós temos aí o social. Ou, um exemplo mais simples, João interage com Maria, conversa com Maria. Essa conversa, essa interação, é um fato social, porque os polos cívicos se exteriorizam nesse processo de comunicação. Isso ocorre num determinado momento do tempo. O intermental entre esses polos está em processo. Isso é o social. Suponho, porém, que depois de ocorrida essa interação em processo, um desses polos, ou individuais como João ou Maria, ou representantes de macrogrupos, como naquele exemplo anterior, se recordem em suas mentes daquela interação social havida anteriormente. Então, nós temos um social processado mentalmente e que se tornou mental, porque já não é um intermental em processo, mas é um intermental processado mentalmente. Isto é, o social se interiorizou mentalmente. Então, qual é a diferença entre o social e o mental, a partir dessa redução teórica? O social é o intermental em processo, e o mental é o intermental processado. Não sei se percebeu. Se eu me lembro de um fato social, no meu íntimo, isso evidentemente é o mental. Se bem que eu me lembre daquela conversa, daquela comunicação, e isso só não é o social porque não está em processo, está processado, está memorizado. Mas se fosse uma cena empírica, real, fática, ocorrendo em um determinado momento da conversa entre dois polos, ou da comunicação, de um modo mais geral, entre dois polos, então, exteriorizassem essa ideia, isso aí seria o social. Notem ainda, a norma individual, que é sempre mental, porque é a não comunicada em processo de interação social, tem a mesma forma SIV da norma social. A diferença não é da composição SIV, a diferença é do tônus, eventualmente do tônus energético da composição. Mas a diferença básica é que, no caso do mental, não há comunicação no processo de interação social. E, no caso do social, há comunicação no processo de interação social, aqui e agora, um determinado segmento de tempo, e não apenas a lembrança mental de uma comunicação. Agora, ninguém pense, insisto mais uma vez, e quando a referência é feita a sentimento de ideia e vontade, os polos sejam necessariamente individuais. Porque é evidente que há uma inversão, mesmo quando há um relacionamento social de polos individuais, os polos individuais estão num contexto social amplo, sempre. Então, uma teoria sociológica que fizesse uma referência apenas a polos mentais individuais, no máximo alcançaria os pequenos grupos. E não seria o grupo de mentores.